Boa tarde para todos, sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 1, edição para quarta-feira, 4 de dezembro de 2013. São 19 horas e já demos início, 19 e alguma coisa, já demos início a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 1. E hoje trago-vos nem mais nem menos do que música búlgara, ou seja, proveniente da Bulgária. E nós vamos ter aqui dois momentos musicais, um já tivemos, outro vamos ter. Já tivemos um tema bastante agitado e que é, aliás, bastante característico da Bulgária. A música chama-se Samurai in the Track e é a música que abriu esta... Claro que as músicas estão em inglês, não é? E, enfim, os búlgaros utilizam... Agora acho que já não, acho que não utilizam, acho que utilizam o nosso alfabeto, não é? Mas enfim, há aqui esta translação para este para o idioma inglês. Summer in the Track é como se chama esta música que acabamos de ouvir. E enfim, é uma música agitada, mexida. Ah, é preciso uma grande elasticidade. Eu não sei como é que eles, com aqueles frio, com aquele frio todo, conseguem. Eles têm que aquecer as mãos de uma maneira primeiro, não é? Que é para... Senão partem dedos e tudo e nem sentem com frio, não é? Devem ter que pôr as mãos no micro-ondas para conseguirem e derreter um bocadinho os ossos, que é para conseguirem a mobilidade suficiente para não ir lado para outro com as mãos. Até a mim me custa e, enfim, mas eu também não estou habituado a esse ritmo, né? Eles têm todos os dedos exercitados de uma maneira, é como quem canta, né? É como quem canta. Estes acordeonistas devem ser péssimos vocalistas no sentido de não têm ou não estão preparados para ter uma vocalidade ou uma elasticidade vocal, ou uma elasticidade das cordas vocais tão grande como tem nas mãos, não é? Isto é preciso aprender desde pequeno. E aqui está então um grande exemplo. Vamos ficar com mais um St. Lazarus Day, uma marcha, não é uma marcha, uma música São Lázaro, St. Lazarus, e que nós vamos aqui escutar. Esta música também durou essencialmente cerca de 7 minutos, o que vai fazer com que esta seja a minha única intervenção no nosso Nota 7. Aos ouvintes, quero desejar a continuação de uma boa quarta-feira na companhia do Canal 1, lembrando que, mais uma vez, às 7h15, chega mais uma edição de Prosa Rural, com a Embrapa. Aos ouvintes, boa tarde e até amanhã. Thank you. Thank you.